Zuno 79, direto Leda. Direto Leda, São 3, Zuno 79. Xanema 312, livrou a pista no carro. Xanema 312, bom dia, autorizei ataque, seguir Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, portão 08, Xanema 312. Cruz 03, confirme. Dois, eu só volto. Prossiga, 6302. Infraero, não sei se o questionamento, se a pessoa tem condições de deslocar até o posto caminhando normalmente ou necessita de ambulância lá e atendimento logo, em loco, na aeronave? Infraero, já te respondo. Ok. Xanema 225, chame o centro Recife, frequência no 26 decimal 0, alterna no 28 decimal 8. Polo 260, polo 288, Recife grato, bom dia, 6225. Amém. Bom, 6302. Prossiga. Realmente o passageiro vai precisar de auxílio na aeronave, ele está na parte de trás da aeronave, na última poltrona. Se puder vir a ambulância para buscar lá a parte de trás da aeronave, seria bacana. Ok, então vou informar eles lá agora de imediato, ok? Muito obrigado. O lance já está posto, ok? Já está guardando lá, ok? Já fui informado agora. Muito obrigado, meu presidente. Qual é a 09? Francisco. Confirma esse suíte que está mantendo. Confirma com o 09? É, o Guardião 09, o controle questiona a sua altitude. No momento, o Guardião está a 300 pés. Sente por conta e risco do comandante, mantenha 500 pés, Guardião 09. Essa é a necessidade de voar até 100 pés. Sente, a responsabilidade é do comandante, Guardião 09. Comandante. Senhor Lima, pronto, copia. Autorizado, Senhor November Fox Tango, nível 100, decola da 17, primeira curva à direita, segue perfil Arbor, após direto, aciona 5035, controle em 120.8, torre 118.95. Sudeste. Gente, o tráfego está 3179. Serra Lima, confirma o pátio, por favor. cortejamento correto? Para acionamento táxi, chame torre 1-1-8-3-4-9-5, Kilo Sierra Lima. São 3179, chame centro Recife 1251, alternando 133, decimal 25. 1251, alternando 3325, 3179. Mike Gillette, meu prosseguir. Mike Gillette, meu sente, é porte visual com local de pouso. Frequência livre para coordenação, Mike Gillette, meu. Pronto para posicionamento. Trip 5384, correndo aqui para o sistema de um táxi. Chamaram pronto táxi, trip 5384. Meu eco, Alfa Oscar, chame centro Recife 1251, alternando 133, decimal 25. Gol 1160, essa é a minha identificação, chegada MAD, desse mantenha nível 050, altímetro 1090. 050, mídia. Gol 1160, inicialmente mantém perfil da chegada. Olha, Lima-Quilo Bravo. Lima-Quilo Bravo, prossiga. Passou a Santana, dá pra ver se você já tem o nível... 1-0-5, Lima Quilo Bravo. Lima Quilo Bravo, regra de voo modificado aos 1-2-0-1, livre em função de 1-0-5, mantém-se em condições visuais. É. 4299, coordena equipe de sala, chama táxi. Tá. Romeu Lima Lima Alfa, informação Santa November, decola da Una 7, com simpatia. Lima Lima Alfa, vai de cópia. A 160, número 1 na aproximação. É número 1, não tem algum inconveniente da gente voadora então? O 160 foi autorizado, ITAP. Ah, obrigado, ITAP. Em alterna Salvador. Confirme também? 66. Recife 384, autorizar táxi, via Pátio 1, já está pronto, espera. Quando lá chame torre 118 de 195, ajuste na 06. Pátio 1, quando pronto, 18895, chamará o Recife 384 no 06, obrigado. 6, bom arrival. Alô, Salvador, 35221, informação November, requerindo nível 160 para a vitória da conquista. 35221, November, confere, tem pré-autorizado 200, copia ou guarda coordenação? Ah, vamos aguardar, melhor. Gente. Estacionamento 4299 agora. 4299, com a equipe de Charles, chama o táxi. Autorizado, chamará pro táxi, 4299. Agora pode dar estacionamento 3304. 3304. Após a passagem do OTR na tripla retaguarda, coordena com a equipe de Charles, chama o táxi. Após a passagem do OTR na retaguarda, coordena lá, 3304. Salvador, bom dia, o TAN 3663. TAN 3663, bom dia, informação em curso é Mike, correção November, baixo cópia. November. Papo Romeu Lima Lima Alfa, pronto cópia. Autorizado Serra Delta Lima Eco, nível 100, decola da 17, primeira curva direita. Segue o perfil Arbor, Elefa, Sana 5016, controle em 120.8. Os três nós. Autorizado a decolagem, o TIP 5384. Tio Serra Lima, autorizado ingresso à porta aliada e pronto, cabeceira na 7. Até 40 milhas, a paz modifica. Você ainda fica quantas milhas aqui de Salvador? Você tem como dar essa informação? Afirmo. Pátio 5, qual é o B? Barra de Mendes, 5 milhas de resultado. Ok, obrigado, hein? Salvador, Coringa 2969. Coringa mais. Coringa 29, essa é a minha identificação. 0208. 208, grato, bom dia. 5324. 6.3285.3334. Pro táxi do 4299-107 a bordo, até na Galeão. Pra mim é 04, seja. 107 a bordo, táxi via Pátio, Índia, gestiona 06. Pascal a torre 11895. Autoridade via Pátio, Índia, ponte 0, torre 295, gestiona 06. 4229 Brasil. Controle Salvador, bom dia, TIP 5384. TIP 5384, bom dia, tu me mantém em zona 90, sai da Puca, vigilante. Zona 90, Puca, ciente, TIP 5384. Voo no 160, desça para 2000 pés, autorizado final ILS, TIP 190, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, 2000 pés, voo no 160. Controle, Salvador, Guardião 09. Guardião 09, prossiga. O controle autorizaria de retorno o 09 para Salvador fazer um ILS? Guardião 09, afirmativo, será vetorado para sequenciamento. Aguardará a vetoração para sequenciamento, Guardião 09. Lima do Código Autorizado, no 7-090 graus, 079. 09 fez notificação de voo? Conforme a acordo operacional, o Guardião 09 não há necessidade dessa notificação, isso aí, quando a decolagem, rádio telefonia. Meu controle. Após a alerta voa direto à posição Opelor, após direto Vitória da Conquista. O transponder 5072, frequência do controle 120 decimal 8. Tudo bem, ciente dos pratos. Se houver espaço para nova operação e ingressar com sequenciamento. 211, está confirmando, transponder 5072. Chame quando pronto para pushback funcionamento. 5072, BJ663, pronto para cópia. Consiga. Utilizado Guarulhos, nível 340, via Pesolo 90, bridge. Só Pesolo 16, após segue conforme a rota. Decola da 90, primeira curva à direita. Saída da El, Leda, após Leda, posição ótima. Transponder 5064, frequência do controle em 20 decimal 8. É da El, Leda, e qual a posição depois? Motiva, Mike, Oscar Tango, Vitor Alves. Guarulhos está autorizado nível 340, Upper Zulu 10, Bridge, Upper Zulu 6, BHZ, depois direto 13 pontos de calda. Da El, Leda, com curva pela direita, Motiva, 5064, transponder o controle 208. Já 3663, seja me conhece, chama quando pronto, pushback finalmente. Vai chamar. Bora. 100, direto a Amor, que certo. Pelo Serra Lima, qual foi o ideal para o destino? 240. Torre Guardião 09. De 09, 9, mantém-se sobre a estrada. Qual que reportando através do norte da Torre Salvador? Lateral CP do Lauro de Freitas, na sua escuta. E quantas de retorno para pouso, informará. Frente, guarde 109, mantém-se afastado do setor de colagem da 110. Frente, afastado da setor de colagem da 110. 13304, decolagem autorizado, 0060-60 graus, 79. Decolagem 13304. Pronto, na 110, está tudo terminado. 13304, informa o helicóptero, setor nordeste do campo, fora do eixo de decolagem, não interfere com isso. Ponte Azul 4299, mantenha. Meu Bravo Oscar, prossiga. Salve Salvador, Oxané 6302. Oxané 6302? Afirmo, tá no Lock 08, tem que estar 90 para específico 6390. Oxané 6302, novembro, confere. Mais de minuto, copy. Afirmo, tá, precisa. Mantenha-se em condições visuais no 1510. Número 4, decolando 13, controle 108, bom dia. Bom, 208, obrigado, bom dia. O número 66 na escuta da torre. O número 66 na escuta da torre. 3304, falar o perfil Aswad. Gol 1160 estabilizado. Gol 1160. Gol 1160, check-tape, pouso autorizado, pistão na 0, vento 080 graus, 79. Baixado travado, gol 1160. 30. Se o plano ainda não construiu o sistema, pode um minuto, vou chegar com a esse. Estou na guarda. Eu vou utilizar o 1-0. Gente, eu estou utilizando o 1-0, gol 1-0. Sim. Aqui na curtíssima linha, não tem. Pode o bolinho aqui na aberta, pelo menos. 09979? Papá Romeu, Alpha X-Ray Delta, 9979. Gente, como mantenha? 259, informação novembro, está no box 5, copia Curitiba. 3859, informação em curso novembro, confere. Guarde para a cópia número 3. Está 3859. Lima, Lima Alfa, autorizado, decolagem pista 1-7, vento 080 graus, 79. Gol 1160, solos 16, livrar à direita, 121, decimal 9. 219, obrigado. Vou acertar o plano de voo junto à sala IES. Gente, regra de voo modificado ao 1-2-1-6, subir mantém nível 050. Subir mantém nível 050 na proa de Duna, Romeu Bravo. Lima Alfa, decolado às 1h30, controle 1-2-0-8. Lima Alfa. Nível 350, via turística 58, decola da 1-0, primeira curva à esquerda, saída Puca, Jamo, Caju. Responde 5-0-5-5, frequência do controle 1-2-0-8. Lado Recife, nível 350, via turística 58, decolando na pista 1-0, com curva à esquerda, saída Puca, Jamo, Caju. não consegui copiar o transponder e controle 120, decimal 8, Oxanel 312. Telemetria 312, transponder 5055. 5055, né? Atendimento correto, chama quando pronto, pushback treinamento. Telemetria 312. Camarada, 312. Falou, gol 1160, liberou. Gol 1160, táxi via Alfa, reporte da Juliette. Alfa, reporte da Juliette, gol 1160. Sam 3304, informa o tráfego, posição de 11 horas, 13 milhas, Bravo Eco 9 Lima, está mantendo nível 1-0-0. Sam 3304, sim, como é que olha? Controle o Lima Lima Alfa. Papa Romeu Lima Lima Alfa, contato radar na decolagem, se mantém nível 1-0-0, sai da arma. A respeito, compreendeu? Lima Lima Alfa, está livre da restrição. Está livre da restrição, Lima Alfa. Pastor Tio Zero, complete final, contact tower 118, decimal 94. 118, 95, tá bom. Tomei o Bravo, chegar para a descida. Tio 38, confirme estimated out block time. DLS, repita na zero, reporte estabilizado. Belém PS, de Duna, 1-0-1-6, repórter estabilizado, Romeu Barbosa. Canadian 1-0-1-6, expect wait for landing clearance. Roger. 1-2-3-3. Obrigado, Kilo Serra Lima. Controle Salvador, azul 44, desculpe, 4299. Azul 4299, submantém nível 340, direto ilha da vigilância. 340, possibilidade de voar direto Leda? 4299, autorizado direto Leda. You wait about 10 or 20 minutes for your flight plan to be... processed. Okay, we'll call you back in 10 or 15, 20 minutes. Roger, Juliette, gol 1160. 1160, prossegue a portal 612. 612. Programação completa. Sim. Clear to land runway 10, wind 100 degrees, 05 knots. Clear to land. Zero 4, chame centro Recife 1260, alternando 128 decimal 8. 7288, 7304. Coringa 29, desça para 4 mil pés. Para 4 mil pés. 021, decola da 10, com primeira curva direita, desceu de subida árvore, transição elétrica. Responde 5066, frequência do controle de 120.8. Curitiba autorizado no nível 300, uniforme 021, decola da 10, curva direita, árbor, transição elefa, aloca 5066 no transponder 1208, chama controle. Por gentileza, eu vou precisar confirmar a rota inteira com o senhor. Uniforme Zulu 21, confim, direto combo, uniforme Zulu 30, até prego, direto Dione, intercepta o uniforme Alfa 3100 Orana e chego lá em Curitiba. Confere. São 3259, rota que temos aqui no plano é o Pesulo 21 até Confins, após direto Combo, após o Pesulo 30 até Sorocaba, após uniforme Alfa. Gente, o uniforme Alfa seria 3100 até Orana? Um minuto, tem 3259. Ok, obrigado. Aproximação, chame torre na noite de semana 5. Passa. Torre, Romeu pra baixo. Romeu grau lógico, torre toda. Estabilizado, falecida a possibilidade de modificar as regras, posso vir com base pela direita, cabeceira 1-7. Romeu Bravo. Sente Romeu Bravo, lógico, modificado aos 2-2. Com esquerda para base pela direita 1-7, fora no helicóptero da Polícia Militar. Esquilo, contando 500 pés, setor nordeste do aeródromo. Romeu Bravo Oscar, paciente, porém não avisa o tráfego. Tá, comando para a esquerda, intercepta a base pela direita, capturou 1-7. Romeu Bravo Oscar. Senta após prego, Urana e após a Upper Zulu 30. Negativo, prego, Dione, uniforme Alfa 310 até Urana. Bravo Oscar, informa que tem o mesmo no ticket. Gente, vou confirmar aqui com o centro e ele retorna. Muito obrigado, tá 3254. Solo tá 3663, pushback e acionamento. Portão 3. 3663 autorizado, no 3 reportagem. Bota na forçada, 3663. O meu Bravosca está em contato visual com o helicóptero. Na base, baixar para a base, já gerando final. Romeu Bravo Oscar, pulo autorizado, pista 1-7, vento 080 graus, 05 nós. Oscar. Pulo parte do pós-pulo. Romeu Bravo Oscar, confirma o pátio? Angadero está. Gente. Roger, Brazil Force 2020, information in course November, stand by for copy number 2. Roger, 3859, eu escuto do solo. Prossiga, 3859. Confirmando a rota? Após Lulu 21, até Confins, após direto combo, após Upper Lulu 30, até Prego, após direto posição Dione. Segue pela Upper Alpha, uniforme Alpha 310, até Urana, após Papá November Hotel 1. Perfeito, essa rota aqui tem uniforme Zulu 21 com fins, direto combo, uniforme Zulu 30 prego, direto Dione, uniforme Alpha 310 Urana, Pinhais 1 chegada lá em Curitiba, perfeito, TAM 3259. Decola da 10ª na direita, agora eleva 5066208, tá 3259. Silano, 162 a bordo? 1622. Não confirma de cheiro? 5221, ele tá aqui até sede do pátio 3, aguarde para ingresso no pátio 1. Terceiro do pátio 3, aguardando o Felipe. Achei. Aciona 1721, padrão. Encontrando 1028. 10196, reporta na Oscar. Mantenha-se em condições visuais, não há tráfego conhecido no controle reportar. Frequência livre para coordenação. CF final 17, autorizado por Zoom. Guarda informado. Lima Lima Alfa, quando possível, ser chamado de pouso. Pouso ao 1340, copiado, Lima Lima Alfa. Confirme chamado para táxi. Aproximo para táxi, 167 a bordo, 4 horas e 10, Galeão. Gente, TAM 3663, grave táxi via Índia. Ponto de espera, chama a torre 1189, 5 metro 1096. Ok, via Índia, vai torre 185, 3663. Trip 5221, livre ingresso, parte 1, táxi via Índia, ponto de espera, torre 1189, 5 metro 1096, segue o Airbus da TAM. Seguindo o Airbus, ponto de espera 1895, 35221, bom trabalho, até daqui a pouco. Cadê o lado 79.4? Confins, nível 340, via Pesulu 10, até Bridge, até Pesulu 16. Decola da 10, primeira curva à direita. Saída da Leda, após Leda, posição Motiva. Transponder 5123, frequência do controle no 20.8. Mas o Alvaro, você confirma o piloto em comando? Azul 9979, procedimento correto, livre pushback de saneamento, chame táxi. Você cortou na chamada aqui, é Salomão, o Salomão? Eu te viu, Salvador lá. Correto, Salvador. Flight copy. Ready? Pastor 20, approve to Barbacena, flight level 260, via Upzulu 10, bridge, Upzulu 16, Bravo Tozulu, correct Barbacena. Departure runway 10, dial departure, then leader position, then motiva position. Mike Oscar Tango, Vitor Alfa. Squawk 5110, Salvador Approach, frequência 120.8. Admito Barbacena, página 260, Upzulu 10, Bridge, Upzulu 16. Bravo Hotel Zulu, direct Barbacena, Spark Runway 10, Dial Departure, Leda Transition, direct Motiva, Mike Oscar Tango Victor Alpha, 5110, Squawk, Gold, 120.8, Spark Control, thank you. Roger, Pastor 20, is that correct? Report ready for startup. Ready to startup. Roger, clear to startup, report ready for taxi. Report for taxi. Sim, para o Saulo. Desejando não tem ponto de espera. Mantendo. Tente, saneamento a critério, aguardando cópia. Até a Gilete Serra. 29, ajusta 1-0. 1-6, reporte externo. Está reportando externo, Coringa 29, está visual para a Rosa. Serra, pronto, cópia. Azul 9979 acionado, 93 a bordo, autonomia 3:30, alterna Galeão para o táxi. Sim, Comandante Azul 9979, Libre Taxi, via Pátio 1, Índia, ponto espera, torre 1-1895, altímetro 9096. Pátio 1, Índia, ponto espera, 1-1895, Azul 9976, dá mais. Sérgio da Serra, para as cópias. E não tem pistão anunciante. Exatamente. 3663, subir mantém nível 340, saída da El, vigilância. Vigilância 340. Ação externo, visual, aeródromo, Coringa 29. Coringa 29, pouso autorizado, 9710, vento 090 graus, 049. Sempre pouso, Coringa 29. 1233. Mantenha-se em condições visuais nível 085. Passou X-Zero, ready for taxi. Passou X-Zero, stand by for taxi. Stand by. Poderia voar Motival 3663? Sam 3663, aguarde coordenação com o Sam 3663. Ok. Sam 3663, 1-2. Ele puxa back, Sam 3663, chame taxi. Vai tomar pro taxi. Juliette Serra, pronto, cópia. Autorizado Salvador, Manati, 1 mil pés, decola da 1-7, primeira curva à direita, segue no corredor Axé, transpondo 201-22, frequência do controle 20-18. Segue Lima Lima Alfa. Lima Lima Alfa, aguarde transferência para o centro. 1108. Decolagem autorizada, pista 17, vento 070 graus, 059. Se é, aparece na minha táxi, torre 1-1895. Juro ali, mantém 1710. Ali, mantém 3259. Tá 3259, aguarde pra prospectar. Tá 3259. Frequência livre, boa tarde. Tá 3259. Sam 3663, voe direto ao bridge. Direto ao bridge, o 3663, obrigado. Salvador, Mason 238. Mecca 238, I have your plan. Stand by one more minute to copy. Ready to copy. Decolagem 3P. Guardião 08, decolagem 36, controle 120, décima 8. 1208, guardião 08, grato. Torre Salvador, bom dia, azul 9979, está pronto, bom dia. Após o relógio da Terra ali, mantém azul 9979. Após a Terra ali, mantém azul 9979. Sou Salvador, controle Salvador, muito bom dia, Guardião 08. Guardião 08, controle Salvador, prossiga. Decolou cruzando direita, Via Litoral Mil Pés, com 1.016 no ajuste, sobrevoo em Valença. Guardião 08, 1 Mil Pés, corredora Tchê, reporte de Branco CDR, reporte para o da Barra. Sai por da Farol da Barra, o Guardião 08. Aqui é o que está com o PB de estacionamento. Para táxi, selecionamento táxi do Rio na noite 95. Olha, você vai chamar táxi. É, contact hotel, mantém position em contact tower 118 small 95 to cross the runway. Roger, I'm clear to hotel X-ray. There, we'll call tower 118.95 to cross runway. Para o táxi, Charlie 6312, está com 104 para os dois a bordo, 3 horas e 30, o alternado é Natal. Livre táxi até através do 612 para manter a posição. 208, 35221, nos informamos também que tem alta concentração de pássaros sobre a pista no segundo terço. 35221, confirme, os pássaros estão na lateral da pista ou sobre a pista antes de decolagem? Na hora que a gente decolou, cruzou, senhor. Estava cruzando, cruzando a pista. 35221, grato. Controle Salvador, bom dia, trip 5221. Trip 5221, bom dia, subir, mantém nível 160, sai da árvore, vigilância. 160 na árvore, vigilância, trip. Estamos livres das exceções? Olha o Tower, passou 0. Então prossegue táxi via Pat 1 no Índia, ponto espera, se chama Torre 1 no 8695, otimito 9096. 9096, Torre 9395, 396. Passou 8-0. Classe 0-1-0, passou 8-0. Wilson, taxi idiota, contact ground, 1-1-9. Pode, até 1-1, pode. Passou 2-0, can you do me a favor? Look at the runway and confirm if you can see some birds on the, over the runway. Negative. Roger. Hello. 182 a bordo, alterna Campinas, 4:20. Vai aquilo, passou 8-0. 4-20, desculpa, 4-20 hoje, tá? 3-8-5-9. Gente, tá 3-8-5-9, tá via Pátio 1 no Índia, ponto espera, chama a torre 1 no 8-9-5, continua do 9-0-9-6. 1-16-6-6, Pátio 1 no Índia e 18-9-5 lá no ponto espera, tá? 3-8-5-9. Autorizado, pistão 0, vento 060, grau 049. Livre decolagem, azul 9979. O hotel Juliette Selva já decolou, está fora do sol, senhor. Hotel Juliette Selva, 40, 41208. Hotel Juliette Selva. Torre, bom dia, janela 6312, mantivera pronto. Black 228, direct to copy. Direto Manati. Juliette Serra, autorizado que eu sou, Juliette Serra, reporte livrando o CV. Só para lá, que tem que ser Juliette Serra, direto. Programa, American 238. Sorry, to copy. Sorry, to copy, American 238. Rio de Miami, flight level 360, via up to Zulu 20, and then have the flight plan route. Departure from 10810, Momo departure, flock transition, squawk 51281, Salvador approach frequency 120.8. Zero, flight plan route, 120.8 for departure, and 5121 for the squawk. Delta 228, squawk 5131. Okay, 5131, American 328. American 238, read back is correct. Report ready for startup and pushback. And American 238 is ready for push and start. Tell me, are you ready? Yes, American 238 is ready. Roger, American 238, clear to push back and start up, call me for taxi. Clear push and start, we'll call for taxi, American 238. Tran 3859. Tran 3859, ali mantém a pistão no zero. Ali mantém a no zero, Tran 3859. Tower, 70, holding point, Tower 810. Olha para o 70, mantém o holding point. Roger. Xanavé 3, U2, decolagem 44, controle 120, décima 8, boa viagem. 208, obrigado. Salvador, bom dia, Xanavé 6312, decolou. Xanavé 6312, bom dia, subi, mantém nível 350, sai da PUCA, vigilância. 350, PUCA, pode voar na proa de PUCA? Autorizado, 6312, direto PUCA. Obrigado. Trip 5221 após árvore, autorizado direto com. Pós árvore, direto com a guista, Trip 5221. Tá 3859, decolagem autorizada, pistão 10, vento variável 31. Sempre decolagem da 10, tá 3859. Sim, informação curso 90, pronto 4. Novembro, pronto, Cruzado Guarulhos, nível 360, via para Zulu 10, bridge, up para Zulu 6, Bravo até o Zulu, DCT Trive e após conforme rota. Decola da 10, primeira curva à direita. Saída da El, Leda, após Leda, posição ótima. Transponder 5135, frequência do controle no 20.8. Frisa 360, Apesolo 10, Bridge, Apesolo 16, Dava até o Zulu, Trive, Nicolandão no 0, Dael, Leda, Pois, Ótima, 5135, Transponder 208 ao controle com 1165. 1165, fechamento correto, fechamento para o próprio espectramento. Tomara. Código 0221, regras de voo modificado aos 1246, subir mantém nível 090, foi inicialmente na proa de mar. Sobre qual foi minha apresentação e parou a 621? Sim. Frequência da torre 621? 1198, decimal 95. 15, sim. 1198, decimal 95. 9-5, ok. Controle Salvador, boa, tá 3859, perfil Arbor Elefa, passa 1400. Tristan 3859, subir mantém nível 300, saída arco de lance. 300, Tan 3859 no perfil. Patrulha, patrulha 03 na rota para Gaia. Patrulha 03 ciente, já visou algum campo? Visual. Está me turno no 8 de semana 5. 18, 9, 5, já estou. Salvador, patrulha 03. Patrulha 03, confirma intenções de pouso direto no Pátio do Grão? Autorizado, positivo. Autorizado, aponta na final para o Grão, patrulha 03. Aportará na final para o Grão, 03. Entrou na 0 no meio, autorizado final e LF, serviço na 0, reposto estabilizado. Ok, reposto estado, entrou 2000, 2016, reportado para estabilizado, gol no meio, 3 anos. Cinco quatro no quatro, acione a identificação. 3541 no 4, contato radar 70 milhas, sudoeste de Salvador. Vou ir na proa de Itape, reporte para descida. A Juliette Serra, frequência livre para coordenação, chamo para regresso. Tem que ser o nosso feedback aqui do outro, repouso totalmente pronto. Confirmo o time aeronave. Toma o resumo desse aeronave. 209. Possibilidade de Rora Elefo, TAN 3859? TAN 3859, autorizado direto Elefo. Graça, direto Elefo, TAN 3859. Questionar 6312, chame Centro Recife, 125, decimal 45, alternado 133, decimal 65. 2545-3365-6312. Enquanto que eu consegui direto no parte da Polícia Militar. Cruzado alinhar e mantém o Mike Oakdale. Diga, triplo Romeu Lima. Patrulha 03 na final para o Braia. 100060, grau 059, chave nível 3, aponta no solo controlado. Aportará no solo controlado, 03. Mostra em curso, Oscar. Cruzado Serra November, Eco Yankee, plano Yankee, decola nível 080, decola da 17, minha curva direita, saída Arbor Elefa. Se afasta na radial 290 de Salvador até 30 milhas, onde propõe modificação, segue visual nível 065. O transponder 5120, frequência controle 120, decimal 8. Momento, passe control, good morning, passante 0. Pastor 20, climb it over level 260, dial departure with the contact. Climb it to 260, dial departure with the contact. Pastor 20. 55221, chame Centro Recife, 1260, alternando 1280-8. 260-285-3. To the Yemen. I'm like a 3-3-8, is Roger. to detect via April 1,